cheirava o danado dela, passava a mão no danado dela, alisava, alisava o danado dela. Eu beijava, beijava o danado dela, eu cheirava, cheirava. Era muito bonitinho, cheiro azul e estimado. Por ser muito divertido, ficou a ser conhecido pelo nome de danado. Quando lavava o danado, deixava-o perfumado, penteado e de lacinho, junto com o namorado que estava acostumado a cheirar o seu gatinho. Ele beijava, beijava o danado dela, ele cheirava, cheirava o danado dela, passava. Olá, muito bom dia, caros amigos ouvintes. Vão ficar até às 12 horas com a playlist da música portuguesa. Isso até às 12 horas. Fique connosco. Tu pedes para te esquecer, porque tu já não me queres. Eu sou aquele que deixaste, porque tu ou tu preferes. E não mais te procurar, nem pensar no teu amor. Seguiste um outro caminho, sem pensar que eu te queria. E as coisas que tu deixaste, são carinhos que me deste. E sempre que me pergunto, eu não sei se a culpa é minha. Sempre que chega a noite, os teus beijos me atormentam e me falta o teu carinho. Ai, se a saudade bate à porta, e sempre que chega a noite, sei que tu também te vais. Eu não sei se estou seguro, depois que tu me deixaste. Antes eu por ti jurava, por não ter o amor igual. Esse amor não tenho mais, não te quero recordar. Eu não quero ficar louco, nem por ti eu choro mais. Outra vez viver as noites como aquelas que vivi. Porque tu já não me queres. Eu sou aquele que deixaste, porque tu ou tu preferes. Não mais te procurar, nem pensar no teu amor. Seguiste um outro caminho, sem pensar que eu te queria. E as coisas que tu deixaste, são carinhos que me deste. E sempre que me pergunto, eu não sei se a culpa é minha. Sempre que chega a noite, os teus beijos me atormentam e me falta o teu carinho. Ai, se a saudade bate à porta, e sempre que chega a noite, sei que tu também te vais. Eu não sei se estou seguro, depois que tu me deixaste. Antes eu por ti jurava, por não ter o amor igual. Esse amor não tenho mais, não te quero recordar.

parar. Posso eu ou possas tu a ver de quem vão gostar? Seja morena, é tão grande a comichão. Ai, eu não sei quem tu preferes para lutar a navegação. Ando todas a mexer na vida, por aí sempre és brigado. Hoje eu ou das tu, é hora de estrear. Playlist Arc-en-Ciel. te aproximar. Seja feliz à escuta da Rádio Arco-Íris. Fique connosco. Perceber que isso era paixão. Me entreguei. acreditei que era pra valer. Não imaginava que em nossa história o pior viesse acontecer. Um erro de paz. Yeah. vidas, trocar palavras bandidas do passado lá vai. Olé, já não para a procura, começa a nossa loucura, brindamos uma atração. Começar a mesma batida e de cabeça perdida, eu canto esta canção. Que bateste a porta, eu não paro de chorar por ti. Para mim, te amo.

Carrera, au Zénith d'Orléans. O espetáculo de Tony Carrera, inicialmente previsto a 21 de janeiro, foi adiado para 6 de fevereiro, às 16 horas. Le concert de Tony Carrera, initialement prévu le 21 janvier, est reporté au 6 février, à 16h. Les billets achetés restent valables. Les billets comprados ficam válidos para a nova data. Billets disponibles dans les points de vente habituels, Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc et sur le site diam.eu. Já corri demais e demorei tanto para perceber que para fazeres uma flor crescer só tens que lhe dar amor. Hoje não corro mais porque agora já consigo ver que a virtude de saber viver está nas coisas mais banais. Olho para as mãos e vejo tanto estrago. As costas ao amor, onde eu descobri o que era a dor, mas também o meu viver. Hoje volto atrás e recordo histórias que há em mim, de um passado que eu nunca esqueci, que faz parte do meu ser. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Thank you. da música portuguesa na Rádio Arco-Íris no 96.2. A playlist de hoje até às 12 horas é assim. Fique connosco. Sorria para esconder o vazio no coração. Como um filme antigo, a vida não tinha cor. Mas quando te vi, o tempo para mim parou. Fiquei sem voz e c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Eu estou cansado de andar sempre neste vai e vem, onde só um quer ficar. Tu nunca soubeste amar. Eu que sempre te amei, estou sem forças para lutar. Agora chega de mentiras, por tua causa só chorei. Penso em ti todos os dias, mas para ti não sou ninguém. Eu não vou mais por alguém que não me quer. Sinto que é hora de seguir para outro lugar. Eu não vou mais sofrer por quem já não me quer. E sei que agora é hora de deixar de amar. As voltas que a vida dá, sei que volto sempre aqui. Vou seguir e tu também, sem nenhum de nós saber, se nos voltamos a encontrar. Agora chega de mentiras, por tua causa só chorei. Right. Vous êtes à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Estão à escuta da Radio Arco-Íris e isso até às 12 horas, o melhor da música portuguesa. Fique conosco e só assim pode ouvir a música portuguesa. Tudo que hoje sou vem de uma história de amor. As rugas no teu rosto contam tudo ao pormenor. Tantas as batalhas que tu travaste por nós, para podermos ter uma vida melhor. Para mim, um lutador, confidente e sonhador, o meu melhor amigo, o meu amor maior. De todas as conquistas que conquistaste por nós, eu hoje mais que nunca dou valor. Eu agradeço tudo que hoje sou a ti e às memórias que contigo eu vivi. Devo a coragem e o amor à tua luta, à tua dor e a tudo que contigo construí. Eu agradeço tudo que hoje sou a ti e cada passo que contigo eu vivi. Cresci na força desse amor, fiz de mim um sonhador e o homem que hoje sou eu devo a ti. Tudo que hoje sou foi contigo que aprendi. Estavas lá para me ouvir. A quem te chama avô, eu prometo ensinar que na vida não se vive sem amar. Zénith d'Orléans. O espetáculo de Tony Carreira, inicialmente previsto a 21 de janeiro, foi adiado para 6 de fevereiro, às 16 horas. Le concert de Tony Carreira, initialement prévu le 21 janvier, est reporté au 6 février, à 16 heures. Les billets achetés restent valables. Os bilhetes comprados ficam válidos para a nova data. Billets disponibles dans les points de vente habituels, Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc et sur le site diam.eu. Meu coração foi sempre teu e através de tempestades, de mentiras e verdades, aqui estou eu. Só pelo mundo andei perdido. Eu sempre sou Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Triste história de amor foi neste dia que o mundo caiu e se esvaiu em meu redor. Serei capaz de me perdoar? Será que a paz me vai encontrar? Terei eu força para começar e assim parar de chorar o meu manto negro? O tempo enxuga as lágrimas do meu coração, apaga a chama imensa de uma ilusão de estares aqui ao pé. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Eu sei que tu já não voltas. mas por favor espera por mim. A vida deu tantas voltas para no final ficar sem ti. Por dentro sinto um vazio. São forças para caminhar. Não vou esquecer a tua voz, nem os momentos partilhados por nós dois. Se estás aí, dá-me um sinal para ter fé. Que um dia nos voltamos a encontrar. Sei que tinhas tantos sonhos que ficaram por aqui, mas antes de eu fechar o sol. Farei por ti, mesmo estando tão perdido. Eu sei que tu me vais guiar, dá-me só forças para caminhar. Au Zénith d'Orléans. O espetáculo de Tony Carreira, inicialmente previsto a 21 de janeiro, foi adiado para 6 de fevereiro, às 16 horas. Le concert de Tony Carreira, initialement prévu le 21 janvier, est reporté au 6 février, à 16 heures. Les billets achetés restent valables. Os bilhetes comprados ficam válidos para a nova data. Billets disponibles dans les points de vente habituels, Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc et sur le site diam.eu. Comme ça, la musique sur Radio Arc-en-Ciel. Restez avec nous jusqu'à 12 heures.

saudade daquela e do corpo olhando e você me chamando pra gente se amar. Da saudade do gosto do beijo e daquele lugar. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. E a roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou: segue sua vida, ele saiu no carro da frente. Moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou: segue sua vida, ele saiu no carro da frente. Poema de Drummond, sorriso inexplicável, tão sutil, atrás daquele vinho que a rolha não abriu. Se você deixar que tempo cure tudo que passou, manter a porta aberta para um novo amor, cabível de loucuras a induzir, ficar a noite inteira sem ter hora pra dormir. Você é tão cheia de vida, que teu cheiro não outra saída. Parou meu mundo devagar, devagarzinho faço em meus braços se achegar. Você é tão cheia de vida, que teu cheiro não me deixa outra saída. Parou meu mundo devagar, devagarzinho faço em meus braços se achegar. Chegou, foi tão fugaz igual poema de Drummond. Sorriso inexplicável, tão sutil, notas daquele vinho que a rolha não abre. E você, deixar que o tempo cure tudo que passou, manter a porta aberta para um novo amor, cabível de loucuras a induzir, ficar a noite inteira sem ter hora pra dormir. Você é tão cheio de vinho, sair, parou meu mundo devagar, devagarzinho passo.

tu cuerpo moviendo como una bandera. Dale una vuelta, girl, rápido y tal. Pero no sé, nena, yo no sé si una santa como tú puede caer. No me importa que la gente, tengo mi amor de frente de ti. Sé que te vi, estoy haciendo todo para poder conocerte. Y no es suficiente tratándome con una pared. Dime que no soy invisible, porque me muero cada vez que te resistes. Si tú me dices yo me voy de aquí, no me toco resignar, eso dime. Soy invisible. Siempre por ti no estaré triste. Yeah. triste o romper da corda. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Mas de uma coisa podes ter a certeza:

quero é confirmar. Pensar na irmã. Ai, ai, estafada. Ai, ai, marca está. Ai, ai, é uma estafada. Só porque eu quero ficar com a irmã. Ai, ai, estafada. Ai, ai, para de gostar. Ai, ai, é uma safada. Só porque eu quero ficar com a irmã. Ai, ai, safada. Ai, ai, para de gostar. Ai, ai, é uma safada. Só porque eu quero ficar com a irmã. Ai, ai, safada. Ai, ai, para de gostar. Ai, ai, é uma safada. Só porque eu quero ficar com a irmã. Pensar na Beijo, tá cada cara, tá cá um beijo, não seja mais. uma solução. Esta moda do coça, coça, aqui não vai parar. Posso eu ou coças tu, a ver de quem vão gostar. Veja a morena, é tão grande a comichão. Ai, eu não sei quem tu preferes para ajudar a navegação. Ando todos a mexer na fita, por aí sempre a esfregar. Hoje eu ou das tu, é hora de estretar.

noite, tão pequeno. Há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, nesse jeito de abraçar? Foi por isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. Nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você, mon amour, meu bem amado. Pede pra você voltar pra mim.

dor que eu vou ter. Não te vai assombrar um momento, pois só eu e Deus vamos saber que eu choro. Pois vou chorar sozinho. Podes ir, fica bem. Eu não deixo que nenhuma lágrima vá mudar a vontade que tens. Essa dor que eu vou ter, para sempre vou manter calada. E só eu e Deus vamos saber. Eu choro, teu adeus. Sofro com falta de carinho. Choro e sofro, amor meu. Mas não vais saber, pois vou chorar sozinho. Pois vou chorar sozinho. Choro, eu choro, teu adeus. Sofro com falta de carinho. Choro e sofro, amor meu. Mas não vais saber, pois vou chorar sozinho. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não comigo acontecer. Eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer. Eu gostar da namorada de um amigo meu. Estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. de um amigo meu. Comigo aconteceu eu gostar da namorada de um amigo meu. Tu és a mulher mais linda, um amor à primeira vista, rainha do meu sonhar. Quando ausente de ti eu choro, és aquela que eu mais adoro, só nasci para te amar. Passo o dia inteiro pensando, e no meu pensar vou te amando. Miragens pra mim tão reais, e à noite ao olhar eu vejo tua boca acender um beijo. Te amo cada vez mais. Quanto mais amor houver, mais amor terei pra dar a ti, ó minha mulher, e viver a vida amar. Feliz.